Eita, sucesso! Isso é mais uma canetada do meu poeta Guilherme Dantas. E meu parceiro Zé Malhada, essa é pra machucar o coração da vaquirana. Escuta essa letra. Tive olhando seus status, você tá tão triste, o que aconteceu? Lendo a sua legenda, dá pra ver que ainda não me esqueceu. Quanto mais o tempo passa, a saudade aperta no meu coração. Diz que já não sente nada, mas não é verdade, cê sabe que não. Se quiser voltar, nossa rede tá armada no mesmo lugar. Se quiser voltar, sabe onde é nosso cantinho, é só vir me amar. Se quiser voltar, nossa rede tá armada no mesmo lugar. Mas se quiser voltar, sabe onde é nosso cantinho, é só vir me amar. Lendo a sua legenda, dá pra ver que ainda não me esqueceu. Quanto mais tempo passa, a saudade aperta no meu coração. Diz que já não sente nada, mas não é verdade, cê sabe que não. Se quiser voltar, nossa rede tá armada no mesmo lugar. Se quiser voltar, sabe onde é nosso cantinho, é só vir me amar. Se quiser voltar, nossa rede tá armada no mesmo lugar. Mas se quiser voltar, sabe onde é nosso cantinho.